andrecivismoral.com.br. Estourou, papai! Está chicando o piseiro daquele jeito. Em nome da Churritos, promoções e eventos, tamo junto, é nós. Daquele jeito, pra tocar no paredão. Tchaca, tchaca, tchá! Vai! O paredão tá ligado, já chamei as meninas, já é tudo liberado. Fecha na minha piscina, quando eu mandar tu vai sentar, vai flexionar. O movimento é muito fácil, as novinhas vão dançar. O movimento é muito fácil, as novinhas vão dançar. Toma, toma, toma, toma, joga pau na raba. Toma, toma, toma, toma, toma, joga pau. Vai, vai. Toma, toma, toma, toma, joga pau na rabetona. Flexiona a rabeta, tu pediu agora. Toma, toma, toma, toma, toma, joga pau na rabetona. Toma, toma, toma, toma, joga pau. Vai. Toma, toma, toma, toma, joga pau na rabetona. Flexiona a rabeta, tu pediu agora. Toma. Tamo junto. Bota lá no paredão. Alô, Golfo, pegação, tamo junto, é nóis. Alô, Tiaguinho CD, Jefinho CD. Alô, Lô de CD, estamos junto. Bugido, Cavaco. O paredão tá ligado, já chamei as meninas, já é tudo liberado. Fecha na minha piscina, quando eu mandar tu vai sentar, vai flexionar. O movimento é muito fácil, as novinhas vão dançar. O movimento é muito fácil, as novinhas vão dançar. Atenção, novinha. Vai. Toma, toma, toma, toma, joga pau na rabetona. Toma, toma, toma, toma, joga pau. Vai, vai. Toma, toma, toma, toma, joga pau na rabetona. Flexiona a xereca, tu pediu agora. Toma, toma, toma, toma, toma, joga pau na rabetona. Toma, toma, toma, toma, joga pau. Vai. Toma, toma, toma, toma, joga pau na rabetona. Flexiona a xereca, tu pediu agora. Toma. Isso é Chicão do piseiro, daquele jeito. Bota no paredão pra tu ver. Alô, Robson MP3, tamo junto, é nóis. Alô, CG Lacoste. Alô, Veinha CD. Alô, JJ Estacionamento, tamo junto. André Cidinho.